olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Vai! Chuva, traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar. Estúdio 3D, de gravações, de gravações. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão pra ela que me fez chorar. Chuva, traz o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Levanta a mão e canta pra chuva e vai, vai, vai. Ô, chuva, traz, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Vamos embora?